Tá rolando. Recriando o personagem. Não, pô. Vamos fazer a apresentação. A apresentação a gente deixa pro final, que aí eu edito, entendeu? Pô, não. Marca isso aí, pô. Quanto cacete? Vai lá, vai lá. Você, convidado aqui, não tem dinheiro na porra não. Quando virar em membro fixo, aí tu começa a falar mal dele. Vamos lá, vamos lá. Tá começando mais um MetaCast, um podcast do MetaFosfato. Quem temos aqui com a gente hoje? Você, quem é? O Robin! Não! Vem! Você é quem? O chefe convidado aqui, que vai se tornar com o Pixel. E eu sou o... Ele é gato! E eu sou o Rexon. Então, bota essa bagaça aí pra frente. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Hã? Não sei, não sei. É... Vingadores! Né? O que a gente vai falar, Alexandre? Sobre o filminho que aconteceu aí nesse final de semana. Não. Batman. Um pouquinho melhor do que o Homem-Aranha. Só um pouquinho. Um pouquinho melhor, sacanagem. Então vamos lá, bota a música da minha. Batman Begins, o primeiro filme da trilogia, dessa incrível trilogia. Então, cara, Batman Begins, cara, estreou em 2005, né? E o que ele trazia de diferente dos outros filmes é que ele trazia um elenco de primeira. Além do Michael Caine, como Alfred. Que é o Alfred. O Christian Bale como Batman, era um ator, assim, não conhecido do grande público, mas era um ator que tinha algumas atuações de respeito. Ainda tinha o Gary Oldman, que entre os seus muitos papéis ele fez o Drácula do Coppola e outros filmes aí sensacionais, o que pra mim do Drácula do Coppola já é coisa pra caramba. Morgan Freeman, pô, é o Morgan Freeman. Se você não conhece o Morgan Freeman, tem que tomar um tiro na cabeça e puxar de carga. Entra no papel de carga e puxa de carga. Morgan Freeman é o Morgan Freeman. Morgan Freeman. O Cillian Murphy chegou a concorrer com o papel do Batman, mas ele acho que ele era muito feinho pro papel. Aí tinha a ex-esposa, a atual ex-esposa do Tom Cruise, Kate Holmes, num papel fraco pra ela, um personagem inventado pro filme, que não existe na mitologia do Batman, embora ela tenha sido inspirada um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Ela não existe no universo do Batman, né? Rachel Dawes não existe, mas ela foi inspirada um pouquinho em alguns interesses amorosos do Batman. Em alguns casinhos. Eu acho que Batman Begins foi o começo assim da trilogia, obviamente, porém, de filmes do Batman mais maduros, com pensamentos mais consistentes, com inimigos menos coloridos, como eram dos filmes mais menos recentes. Menos caricatos, né? Exato. Eu acho que foi um marco do Batman mesmo, que se encerra nesse terceiro filme, de uma trilogia que vai ficar marcada por um bom tempo das trilogias dos filmes. Falou bonito. Falou um pouco, mas falou bonito. Mas aí, Harrison, qual uma cena marcante aí do Batman Begins? Batman Begins? Deixa eu ver aqui. Acho que tá dizendo que não lembra de porra nenhuma do Batman Begins. Bom, já que o Harrison não lembra, já que eu falo mais aqui mesmo, eu vou dizer aqui uma cena que me impressionou muito quando eu assisti no cinema, no no cinema aqui que a gente tem de bairro, que a gente, entre as muitas coisas que a gente tem o privilégio de disfrutar naquele cinema, a gente tem barata, rato, reza a lenda até que já viram um fantasma lá dentro. Mentira! Reza a lenda, sabe aquelas lendas populares. O chão parece que é feito de biscoito creme crack. Tu vai andando e vai pisando crack. Tem um sério risco de você cair em algum lugar, torcer o tornozelo, porque o chão vai cair, vai quebrar. A cena lá que ele entra na Batcaverna, acende a lâmpada e os morcegos passam por ele. Aquilo ali é muito quadrinho, é muito Batman e é muito bacana. Eu acho que respeita a essência do personagem. A primeira aparição dele com o uniforme também é bacana, né? Com a roupa de Batman também é bacana. Mas aquela cena que os morcegos começam a correr em volta dele, aquilo ali é Batman na V, irmão. Na V, irmão. Agora eu vou fugir uma coisa que não tá nos quadrinhos, mas que, já que você falou de cena marcante, a cena no final, quando ele joga aquele spray lá, aquela fumaça lá alucinógena no espantalho, o espantalho fica doidão, que o Batman toma uma forma meio monstruosa, com o rosto todo preto, com os lábios derretendo, aquele é uma cena marcante, coisa meio monstruosa mesmo, coisa meio quase que Spawn, sei lá. Porque ficou marcada aquela cena, Hazalgu está morto. Muito maneiro. O Batman Begins como eu disse, os inimigos do Batman fortalecem tanto o Batman, por exemplo. Então, os inimigos da trilogia do Begins, dos outros dois filmes, foram bons inimigos. Então, fortaleceu pra caramba o Batman. Fez uma ótima. Foi foda. É interessante, falando do Vince, que no Batman, o Christopher Nolan, ele brinca com uma parada que geralmente é difícil adaptar. Ele bota vários vilões no meio da trama, bota todo mundo junto. Você tem ali o mafioso, que é o Falcone. Você tem um psicopata que praticamente não dá destaque, mas ele tá lá, né, com os ars. Tem o Espantalho. E tem o Ra's al Ghul, né? Isso ainda tem dois Ra's al Ghul. Tem um Ra's al Ghul do japonês lá, que praticamente não aparece, ele é o fake, né? É o fake do Ra's al Ghul. E tem o Liam Neeson, como diria um amigo nosso, que é o grande vilão da parada. Mas é um vilão que não é muito explorado, eu acho que isso é bacana, porque o destaque fica todo no herói. E realmente é interessante. Ele marcou uma geração esse filme, por assim dizer, e talvez ele não seja tão marcante quanto os que vieram depois, mas ele basicamente virou a cartilha do que o filme de super-herói de origem tem que ser. Ele tem que mostrar como o super-herói arrumou a roupa, como é que funcionam os apetrechos dele, e você sente isso. No Homem de Ferro, sente isso. Nesse novo Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, que é praticamente... Nem tão espetacular. É praticamente um reboot, né, uma refilmagem do Batman Begins, mas com o Homem-Aranha, né, e você sente isso até nos outros filmes da Marvel. Você vai explicando cada ponto lá que o super-herói usa, né, e tá tudo amarradinho. Lógico que o filme não é perfeito, né? Todos os filmes tem algo que você acha que poderia ser melhor. Porém, eu acho que isso é feito de propósito, porque o cara vai fazer alguma coisa do jeito que ele quer, não do jeito que as pessoas... Esperava, exatamente. Então todo filme vai ter que. A gente tem que dar um pitaco de se é assim ou não ser assim. É. Porque os diretores e os roteiristas devem fazer isso de propósito. Porque os caras ficam lá escrevendo a porra do filme lá 10 horas, horas, dias e meses, e o cara vai fazer alguma coisa pra ele, meu irmão. Pra que as pessoas. É outra coisa, tu falou os super-heróis de hoje em dia estão. A grande maioria foram inspirados pelo Batman Begins, inclusive esse novo filme desse espetacular Lixo Aranha, a cena final, né, que o lagarto quer lá explodir uma bomba de fumaça que vai fazer todo mundo ser modificado, expirar aquela fumaça, é a ideia que teve no Batman Begins, né, que é jogar, que é fazer as pessoas da cidade respirarem aquela fumaça que só era para ser respirada, inalada e não tomada, bebida, alguma coisa assim. Botaram lá uma máquina que transforma água em vapor e botaram uma química na água que vai junto com o vapor, que foi ideia totalmente roubada, que o Homem-Aranha, esse novo, roubou do filme do Begins, né? É, isso aí. Agora, posso fazer uma ressalva ali com esse filme do Batman Begins, que na época não me incomodou muito, mas é uma coisa que a gente pode destacar, que é uma tendência desgraçada dos roteiristas preguiçosos, é a questão de você botar muita coincidência, né? Tipo, a Rachel Dawes foi criada lá, o grande amor da vida do Bruce Wayne, foi criada junto com ele. Ela também é a maior inimiga de quem? De quem? De quem? Do Espantalho. Que trabalha pra quem? Pro Ra's al Ghul, que treinou quem? O Batman. E quem mata o assassino dos pais do Batman? O Falcone, que trabalha pra quem? O Ra's al Ghul. Não, o Falcone não trabalha pro Ra's al Ghul. Praticamente não. Ele traz drogas e no meio dessa parada ele traz drogas também pro Espantalho. Não. Aí ele traz as drogas pro Espantalho. O Espantalho também não trabalha pro Ra's al Ghul. Ele é uma vertente. Ele fazia parte da Liga das Sombras, mas ele desvirtuou a ideia, achou que ia pegar lá um resgate pela cidade. Foi expulso e começou a pedir droga, tal. Mas o Falcone não trabalhava com o Ra's al Ghul. O Falcone era da máfia, cara. Ele queria mandar na cidade dele, cara. A cidade era dele e queria mandar. Como ele tinha poder pra trazer, ele trazia as drogas lá, pô. Praticamente, mas tinha lá a vantagem deles, né? Os poderes lá que ele ganhava. Mas, de qualquer forma, a relação do Falcone tá ligada diretamente com o Ra's al Ghul, né? Tá lá, tão entrelaçados. Eu fico feliz pro bandido, né? Não tem nada de especial, né? Mas agora tem uma questão nisso também, né? Esse negócio de coincidências. É aquilo, você é uma pessoa importante, você conhece pessoas importantes e vive no meio de pessoas importantes. Famosíssimo à parte. Uhum. Aí vamos lá, o Wayne, que é o príncipe de Gotham, o cara mais rico de Gotham. Tem um mafioso que é quem manda em Gotham. Aí tem a menina da justiça, que é a Rachel, que não existe justiça em Gotham, mas ela é como se fosse um símbolo da justiça, da pouca justiça de Gotham. E o Ra's al Ghul tá indo lá pra destruir Gotham, ou seja, uma coisa está ligada à outra. O que torna, por exemplo, o que torna as coincidências ridículas é quando todo mundo são um bando de Zé Ninguém, mas entretanto todo mundo se conhece. Por exemplo, o Peter Parker conhece o Dr. Cornus, que trabalhou pro pai do Peter Parker, que trabalha na empresa tal. É um bando de Zé Ninguém. São as forçações que os filmes fazem para que o filme aconteça. Só que, tipo, o Gotham acaba que a porra da cidade é pequena, é maldição, todo mundo quer destruir essa porra, meu irmão. Então, acho que é pior do que Caxias. Gotham é pior do que Caxias. Com certeza, não é muito difícil ser pior do que Caxias. Só que vocês entenderam o ponto que eu tô falando? Não, tô entendendo. Pessoas poderosas conhecem pessoas poderosas. Olha só, o que eu acho que transforma as coincidências em coisas pior é quando ninguém, ou quando dizer ninguém, não tem o que se conhecer. Não, mas assim, o problema é o seguinte: quando você bota a opção de coincidência, você deixa de transformar a jornada de um herói para transformar a jornada de um ser predestinado. Exemplo, Matrix. Matrix, o Neo tinha que ser o escolhido, o Neo tinha que namorar com a Trinity, ele tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro, então ele estava predestinado aquilo. Então, você muda a jornada de um herói para uma predestinação. Aquilo acaba sendo uma coisa menor, já que ele estava predestinado para uma coisa menor. É como se, igual o pessoal diz, MacTube, já estava escrito, então se torna uma coisa menor. Então você tem pouca graça nos feitos daquilo. Nada contra, acho que uma trama bem trabalhada, até como o Matrix, o primeiro, é legal, você viu? Eu fui, pô, legal. Mas você transformar todos os filmes em uma jornada predestinada, do escolhido, Batman agora é o escolhido pra salvar a cidade. Não, Batman não é o escolhido. Pois eu que sou fanboy. Foi. Pois eu que sou fanboy. Não, mas se você transformar. Ah, cara, boa, transformar todo agora, acabou isso, o tempo, vamos partir pro próximo assunto, vamos falar agora de Cavaleiro das Trevas, que foi exponencialmente superior. Foi na matemática essa Então vamos falar do Cavaleiro das Trevas, cenas marcantes do Cavaleiro das Trevas, Alexandre. Pô, cena marcante? Cara, todas que contêm um Coringa são todas marcantes. Não seja genérico. Pô, o Coringa tá no meio daquela avenida e o Batman indo de encontro a ele. E os dois pronto pra um embate assim, que o Coringa, no caso, eu acho que você me recorda bem da cena. O Batman tava de moto, no caso, né? Isso. E hoje encontrou o Coringa parado assim, e falando, me atropela, torcendo, porque... Exato. Mas é foda, o filme é muito bom. Então, uma cena marcante, a mesma coisa que eu falar da questão que a gente fez. Top 10. O top 10 melhor filme. Que, pô, sempre vai ter uma cena. Eu acho a cena, não que ele está, mas que ele proporcionou de colocar os dois navios, um contra o outro, pra ver quem apertou o botão entre os presidiários e a população civil normal, é uma cena que não tem nenhum ator ali de grande nome, mas é uma cena criada pelos atores por trás, que é uma puta cena do cinema, da história do cinema. Pra mostrar a essência do ser humano. Exatamente, da essência de sobrevivência, de quão, do quão as pessoas conseguem. Do quão as pessoas conseguem ser assim. Deixar ser altruístas com as outras. Por exemplo, eu não vou matar a pessoa sendo que ela não vai me matar. Então vamos deixar tudo ali. Mas é aquilo, tinha uma ameaça por trás, né? O que mostra mais ainda que as pessoas são podres como o Coringa queria que fosse. Exato. Mostrar como diz o Batman, mostrar que todo mundo é podre como o Coringa. Porque o Coringa, se vocês não se matarem, eu vou matar os dois. Ou seja, o fato de eles não terem feito isso mostra que realmente. O Coringa também é um grande filho da. E que o Batman realmente tem razão em querer ajudar as pessoas, porque... Ah, mas aquilo ali é aquilo. O decorrer do filme teria que levar a essa conclusão. Porém, hoje em dia eu acho bem difícil, meu irmão. Algum neguinho já tinha apertado aquela porra, meu irmão. Mas ainda mais aqui no Brasil. Aqui no Brasil, duas vezes. Infelizmente, as pessoas não são nem um pouco altruístas, meu irmão. Muito para as outras. Fala uma cena aí, Davi. Cena marcante, o Cavaleiro das Trevas? Rapaz, eu acho comovente, tanto é que cara, olha, uma cena que pra mim é sensacional, eu revejo essa cena vez por outra, às vezes eu não tô nem com paciência pra ver o filme todo, eu boto que só pra ver essa cena, e é até uma cena que Pablo Vilhaça, se eu tiver mudando de canal, estiver passando baixo, infelizmente eu vou ter que parar no Batman. Calada! Pablo Vilhaça lá do Cinema em Cena, ele descreve essa cena como uma das mais tristes da história desse subgênero que é filme de super-herói, que é no final lá quando o Batman sai correndo, mancando, com um tiro na barriga, e ele sai tropeçando na parede, botando a mão, se aguentando. Mostrando como ele é humano. É, fugindo lá e tipo, definindo. Usando as palavras do Pablo Vilhaça também, ele diz lá, é uma das cenas mais tristes que o gênero já produziu. Aquela cena ali é realmente. Tipo, eu fui com um grande tapa na cara. Você vê aquela cena ali, tu olha o cara todo ferrado, correndo, tipo, ele tá disposto, até usando a frase do Gordon no terceiro filme, ele tá disposto a meter a mão na merda pra fazer o troço continuar limpinho. Então aquela cena ali é muito boa. Cara, tem que bater palma pra ele e dar cambalhota na cadeira, porque aquela cena é sensacional. Eu acho super-heróis, assim, que nós conhecemos, eles são extremamente surreais. Dificilmente tu encontra um super-herói com muitos poderes que eles se tornam assim, pô. Eles não se encaixam no universo. Realmente isso poderia acontecer num futuro. Não, eles nunca isso ia acontecer, mesmo se as pessoas tivessem super-poderes. O Batman, ele nos remete a acreditar que alguém pode fazer o que ele faz mesmo com os vilões da vida, né? Que é, por exemplo, no decorrer do filme, ele a usar aparatos tecnológicos para conseguir andar, para aparato tecnológico, como a gente já falado, que as pessoas que existem hoje... Já existe, são extremamente restritos à população em geral, mas assim, pô, departamento de segurança, que assim, são vários dentro do filme. A porra do celular no Cavaleiro da Sol que consegue captar ondas. E é uma parada que você percebe, meu irmão, você com 400 conto, tu compra a porta do smartphone, tu entra quase dentro da tua casa com o Google Maps. Não, com 400 reais, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos já é o quê? É a primeira organização mundial que emprega mais pessoas. Cara, eles têm milhões no bolso dele, então é aquilo, ele pega aquelas aparatos tecnológicos pra ele e torna ele muito real mesmo. Pô, tem uma cena, e isso que faz o Batman ser o Batman. Tem uma conversa maneira nessa cena aí do celular, que é a parte que o Lucius Fox tá mostrando como é que funciona, né? Aí ele fala, são ondas que captam ondas sonoras quando criam eco, como no... Aí o Bruce fala, como em um... Aí o Lucius fala, submarino, isso mesmo. Mas ele ia falar você, é isso aí. Mas falando em cena emocionante, cara, pra mim a cena... Mas ninguém te perguntou a cena. Ah, é? Mas eu me pergunto que eu sou o narrador, eu sou o narrador, eu me pergunto. Falando em cenas marcantes, é a cena que no Calor das Trevas a Rachel acaba de morrer, ele tá lá sentado no sofá, o Alfred tá levando o café dele com a carta, aí o Bruce pergunta se ele matou ela, se diz que ele matou ela, sei o quê, e fala, ela ia me esperar, Alfred. Aí o Alfred, pô, o Harvey não pode saber disso, o Alfred vai lá e chorando, o Alfred vai lá, pega a carta, porque ele sabe, pode esperar, você que queima a carta, aí vem aquela frase épica no filme que eu sempre me lembro, cara, que é algumas pessoas merecem mais do que a verdade. Algumas pessoas merecem ter a fé recompensada, cara. Pra poder ter um propósito, cara. Essa cena foi sensacional, cara. E é, inclusive, uma frase que eu acho que ecoa no próximo filme, mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente. Mas é bacana. Agora, dando mais detalhes sobre o Cavaleiro das Trevas, as pessoas costumam dizer que o Cavaleiro das Trevas é uma história que não é uma história em quadrinhos. Mentira, porque é uma pessoa, geralmente é uma pessoa estúpido, que não sabe ler quadrinho. É a primeira aparição do Coringa, e tanto o remake dela em Um Homem que Ri, ele meio que homenageia o roteiro lá que os irmãos Nolan, igual é. Eles criam, eles meio que homenageiam lá o Homem que Ri e a primeira aparição do Coringa lá em 40. É, a história é bem parecida, o Coringa começa a ameaçar alguns figurões da cidade e vai matando geral, mesmo o Batman e o Gordon tentando segurar o cara. Eles não conseguem prender o cara, mesmo o cara ameaça, não, vou matar tal cara a tal hora. Aí nego não consegue, e eu recomendo até que se você... não leu O Homem que Ri e a primeira aparição do Coringa também lá em 1940, dá uma olhada, você vai ver que o roteiro lembra muito, com o Coringa ameaçando e depois cumprindo as ameaças dele. É lógico que o roteiro do filme é mais dinâmico, ele é mais abrangente, você também tem ali duas caras, entendeu? E eu acho que é um filme realmente marcante. Não, e também aquela questão da piada mortal, né, cara? Porque, pô, ele falar que a loucura é como a gravidade. Basta um empurrão pra tudo se tornar um caos. Ou seja, piada mortal total. Ele pega o Tenente Gordon e tal, começa a torturar e, bom, teoricamente isso não deixa explícito no piada mortal, mas eu acho que ele violenta a filha do Gordon. Ele violentava a filha dele, deixou ela... paralítica, né? Deu um tiro nela, deixou ela paralítica, leva o Gordon lá pro parque de diversão, lá pra montanha russa muito doida, deixa o Gordon pelado, totalmente fragilizado diante da situação, começa a soltar imagens dele fazendo as coisas com a filha dele. Era mortal, é. Dando perfeito. Soco, dando porrada, rindo da cara dele, falando coisas tipo, não sei o que lá. E no final, quando o Gordon sai na outra ponta lá, o Gordon tá lá, não ficou louco, mas é aquilo que a mesma coisa que o Coringa tenta passar no segundo filme, é o piada mortal, que ele quer provar que as pessoas podem a qualquer hora ruir, basta um simples acontecimento. O filme, a gente falou bastante do segundo filme do Batman, porém a gente também ainda não exaltou que foi a atuação do Coringa, meu irmão, no filme, que é algo marcante no cinema, que é... Cara, uma das melhores coisas do Cavaleiro das Trevas é a atuação do Coringa. Eu acho que é o ponto marcante do filme, é a atuação. Belo e trágico, né? Belo e trágico, a maldição do Coringa. E o cara esculachou no filme, o cara tirou onda, o cara marcou o nome dele na história do cinema. Cara, todas as aparições dele são excepcionais. O que ele fez no Coringa, que é um personagem que, na minha opinião, É extremamente difícil fazer para qualquer ator comum. Um ator comum acho que não consegue nem fazer. Ele conseguiu tornar o Coringa, ao mesmo tempo que remete ao medo das pessoas, ao mesmo tempo loucura, ao mesmo aquela tempo. Coisa sádica, aquela coisa. Sádica, é impressionante. O cara tirou. E pior que o Heath Ledger fez grandes papéis no cinema, né? Eu me lembro com ele é essa Coração de Cavaleiro. Que é uma bosta, diga-se passagem. Tem... que mais? O Heath Ledger, ele é australiano, né? Ou era australiano, falecido, né? Ele... a gente pode dizer assim, que um filme que ganhou o coração das fãs, principalmente, que é um filme curioso, que tem a presença até do Joseph Gordon-Levitt, que trabalha no Batman, é o 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, que tem a Juliette Styler lá, ele faz naquele... O filme é uma brincadeira com a peça do Shakespeare, A Megera Domada, que ele faz lá o galã que vai conquistar a Megera pro Joseph Gordon-Levitt poder ficar com a irmã dela. É um filme engraçadinho, deu um certo status ali de cool pro Heath Ledger. Depois ele parecia que ia ser um novo Mel Gibson, ele até chegou a trabalhar com o Mel Gibson no Patriota. Ele é filho do Mel Gibson no Patriota. Filme é chato, filme patriota é tem chato. Tem o Devorador de Pecados também. Devorador de Pecados, outro filme chato. Não, esse é maneirinho. Tu já viu o Devorador de Pecados? Vou te amar aí. Já viu o Diogo? Assim, não é um grande filme, não, mas. Filme. É um filmezinho legível, legível. Eu não sei se costuma inventar palavras. Carlos, metacastianos que estão ouvindo, ou caros ouvidores, vocês vão se deparar muito com esse tipo de situação aqui. A gente vai lançar o dicionário metafosfato. Metafosfatiano. Cara, e claro, sendo já um pouco mais clichê, a cena do interrogatório no Cavaleiro das Trevas é excepcional, cara. É muito boa. Caraca, por que você quer me matar? Eu não quero matar, vai do kill. Caraca, meu Deus do céu. É risadinha aí. Não, e aí a trilhazinha sonora, tá lá o Gordon do outro lado do vidro. Calma, ele tá com o seu controle. Aí aquela trilha... O Batman fica boladão, vai arrasta a cadeira, bota na porta e o Gordon vê que ferrou, meu irmão. Ele, abre isso aí, começa a meter a porrada no colinho. Cara, cara, são tantas cenas que fica... São várias, pô. Você marcante também, ele sentado dentro daquela cela afastada na parede. Ah, lá. É, pô, isso. Aquela cena ali... Pô, até nas cenas que ele não faz nada como essa, você vê que... É, são cenas o cara que atua não calado, cara. Absolutamente nada. Se fosse qualquer outro ator ali sentado... Mas e o cara atua até calado, sentado, o cara tá atuando, cara. É impressionante mesmo. Ele fez esse filme, né? A cara de cinco dele, quando ele vai se faldir, o bordo, ele vai lá e... Tá tudo sob controle. Tá sempre que o cara fala assim, sai da cela, seu maluco aí, ele dá uma luva, o Coringa dá meio com uma risadinha assim, meio que, esse cara é maluco, mas ele sabe exatamente o que tá acontecendo. Agora eu peço espaço aqui pra gente falar uma coisa, que aqui a gente tem dois dos que estão aqui presentes, gostam muito de filosofia, né? Vamos abrir espaço um pouco para a filosofia do Batman, né? Ou não do Batman, mas do Nolan, né? Vocês acharam, por exemplo, né, deixa eu pegar agora, ancorar um pouquinho e fazer uma pergunta para nossos participantes aqui, uma coisa que eu notei muito nas críticas. Eu vi uma crítica internacional, alguns críticos falavam muito que o Nolan, ele meio que puxava a sardinha pro Bush, né, o George W. Bush. Na questão do terrorismo, na questão de que para você combater o terrorismo você tem que ir às últimas barreiras, né? Vale tudo para você manter a estabilidade no Estado. Vocês acham que o Cavaleiro das Trevas é uma bandeira a favor lá da política contra o terrorismo do Bush? Até porque o filme mostra cenas de tortura. Mas você está falando na questão da política de Gotham ou do Batman? Geral. Tudo que o filme descreve como sendo certo ou necessário, apoia o governo Bush. Vamos lá, Batman. Quando você tá vendo o desenho do Batman, o quadrinho do Batman, eu sempre lembro daquelas cenas onde mostra o reflexo do Batman nos olhos do vilão. Tipo, o Batman vai chegando cada vez mais perto no reflexo dos olhos do vilão e tudo fica escuro ao ponto... Ou seja, o Batman bate tanto no vilão ao ponto do vilão querer morrer. Tem até cenas do desenho que o Superman fala... O Superman tá lá batendo no vilão, querendo tirar alguma coisa dele, alguma resposta, e o Superman fala, meu Deus, eu não sei como é que o Batman consegue fazer isso, cara. Ou seja, é explícito, o Batman tortura os caras, mano. Ele bate mesmo, ele não é tão seguidor assim de regrinhas, eu não vou bater, não sei o que, ele bate mesmo, cara, eu acho que não. Sei lá, se for levar pro lado da política de Gotham... Vamos falar que o nosso especialista em política aqui. Política nacional. Ao decorrer... das nossas informações, quando a gente recebe informações, vai pesquisar, a gente acaba ficando, a gente percebe que nada é por acaso, absolutamente nada é por acaso. Então, ainda mais se você for pegar um filme que atinge milhões de pessoas no mundo todo. Então, o bom do Batman, assim, que ele levanta várias questões, principalmente no Cavaleiro das Sombras. Ele levanta várias questões. A questão do altruísmo das pessoas dos barcos, pô, é uma questão a ser levantada para as pessoas pensarem. A questão política, o filme, eu não sei qual é a ligação entre o Nolan e o governo. Ah, o governo norte-americano. O Nolan é britânico, né? Eu não tenho essa noção. Porém, o que acontece? O filme, infelizmente, os filmes, esses filmes, ele tendem a puxar a sardinha um pouco para os republicanos americanos, que é você levar para o lado extremo. O que, e infelizmente, se a gente for pegar um o filme... Um erro justifica o outro. É, mais ou menos. Se você for pegar o filme todo, o filme passa para a gente? Que tudo que foi feito contra os inimigos... valeu a pena. É plausível, é justificado. É justificado. O que na política politicamente correta, você não deve fazer o que as pessoas fazem no filme. O Batman faz torturar, várias coisas. Então, se você pensar dessa forma, Nolan puxa realmente a sardinha para os republicanos, que são, na minha opinião, são pessoas extremamente ignorantes quanto à igualdade no mundo. Ah, em diversos outros temas. Mas então, é igual o Coringa agora. Então eles realmente, eu acho que a maioria dos filmes americanos, eles puxam muita sardinha pra isso, que é uma merda, porque você coloca na cabeça de várias pessoas que estão assistindo, e a porra do filme atinge muitas pessoas no mundo todo, que aquilo é certo e não é. E às vezes a linha entre a ficção e a realidade fica muito tênue. Quando a gente pega uma porrada de gente que entra em cinema atirando ou tortura as pessoas, elas se inspiram, no caso, em filmes, em livros e em atitudes de pessoas que não deveriam ter essas atitudes. Então, você acha então que as pessoas deveriam se inspirar no Superman, o bonzinho, Eu acho que essencialmente as pessoas não deveriam se inspirar no que é certo, independente se seja o Superman, Batman ou o Chapolin Colorado. Muito bom, muito bom, muito bom. As pessoas têm que se inspirar no que é certo. Porém, a influência que os filmes exercem nas pessoas é muito grande, principalmente nas pessoas que são, entre aspas, alienadas. As pessoas veem alguma coisa e aquilo é o certo, vê outra coisa e aquilo é o errado. Só um detalhe, né? A gente não pode dizer que o maluco lá entrou por causa do filme do Batman, né? Igual o cara não, que entrou no filme da luta, dando tiro. Não, mas aí se for... É um retardado. É um retardado, só que é uma questão boa que tu levantou. Aqui no Brasil, por exemplo, quando aconteceu a gente vai um pouco fugir um pouco do negócio do filme, mas... O que aconteceu aqui no Brasil, que a gente tem no caso um caso parecido com o que acontece nos Estados Unidos e às vezes na Europa. De entrar na escola atirando? É exato. O Pão da Luta também, tem o cara que é policial atirando todo mundo. Eu tenho uma opinião quanto a isso. Pô, no Brasil é um caso que é um caso extremamente singular. É um caso que você não pode comparar com nenhum caso que não for fora do Brasil. Então, o que eu vi quando aconteceu aqui em Realengo foi que as pessoas comparavam muito com outras situações de pessoas entrarem em casa e matar, mas que tem diversos fatores que fazem com que a pessoa... Aquele cara, ele era um completo retardado, um doido. Maluco, esquizofrênico. Exatamente. Então, não tem como... No Brasil. Nos Estados Unidos, a gente pode pegar o quê? A gente pode comparar as coisas que acontecem, porque tem vários... quando você tem vários casos parecidos, você consegue seguir um padrão. Então, o padrão, o que acontece nos Estados Unidos, são vários fatores que facilitam que as pessoas façam isso. São esses fatores, são a venda de armas, que é fácil, muito fácil você conseguir uma arma, conseguir um armamento pesado dentro da sua casa legalmente. E são os diversos, são a influência dos republicanos dentro das pessoas que são as pessoas que, se eu sou forte, se eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso. Se eu não sou, eu não vou fazer isso. E os filmes, cara? Os filmes são realmente muito pesados para as pessoas que não têm tanta cabeça. Então, em determinados países, dá para você pegar um incidente como aconteceu e você comparar com outros e seguir um padrão e tentar explicar por que aquilo está acontecendo. Em outros lugares não tem como, pô. Não tem como explicar o que o cara fez aqui. As pessoas podem dizer que a influência de outro país, sim, mas no Brasil, com o que a gente vive, não tem como explicar. Foi algo que foi explicar psicologicamente no que ele fez. Mas comparar com outros casos dentro do Brasil um pouco semelhantes é muito difícil. É interessante esse ponto, né, que a gente levantou aí, a questão do. da filosofia, por assim dizer, do Batman, ou do próprio Nolan, né? É porque a gente pode dizer que o que o Nolan faz, ele faz muito bem, é deixar isso bem mascarado. Ele não é um Michael Bay da vida, ou não é um Sam Raimi. Sempre tipo, tenta puxar, passar. Você vê a bandeira americana lá, o herói pulando com a bandeira americana. Essa era a ficção do filme, a gente vê até a bandeira americana toda rasgada lá, no pendurada lá. Mas, tipo assim, as referências à bandeira americana, os ídolos americanos, é menor nos filmes do Batman. Mas tem essa coisa mais complexa, que é a ideia que se passa, que você para pensar no seguinte... É quase uma coisa subliminar. Não, você para pra pensar. É, se você tá no lugar do Batman, você daria ou não daria umas porradas no Coringa? Lógico que daria! Entendeu? Valeu ou não valeu a pena? Lógico que valeu. Aquela hora que o Harvey Dent tá botando a arma na cabeça do maluco lá, mesmo a arma estando sem bala, mesmo a moeda sempre caindo do mesmo jeito, porque os dois lados da moeda são idênticos, no caso, na moeda do Harvey Dent. Ele não tá torturando o sujeito? Psicologicamente ele tá torturando. Aí você para pra pensar, é justo ou não é justo? De certa forma é justo. Mas se você for botar isso numa questão mais ampla, é um negócio complexo. Porque aí você pega um troço, uma questão ali que é o extremismo, que você tem um terrorista louco, né? Que é o caso desse filme também, que nesse terceiro filme, os personagens são terroristas. São terroristas no sentido que eles lembram até o pessoal da Al-Qaeda, ou seja, todo mundo ali sabe que vai morrer. Não existe plano de fuga. A bomba atômica vai explodir, não existe plano de fuga. Na primeira... Os caras são praticamente kamikazes. Então, peraí, vamos já que você entrou no assunto, vamos falar de coisa boa, vamos falar da TechPix. E muda aí pro próximo, pro próximo bagulho aí, pro próximo tema. Vem, vai, depois eu boto essa bagaça lá no computador. Vamos lá, então, fala aí do novo filme, o novo fantástico filme. Cavaleiro das Trevas Ressurge, que foi lançado anteontem, a gente viu na pré-estreia, meia-noite. Mas olha, que mentira. Olha, a primeira coisa que eu tenho pra dizer é que eu tive o privilégio de assistir esse filme duas vezes, assistir dublado e assistir legendado. Dublado. E se você assistiu dublado, vá pro inferno, maldito! Cara, dá um tiro na cabeça, amigo. Não, cara, aí, pede pra nascer de novo. Eu concordei que, na moral, tem que ser visto legendado, porque a voz do Bane... Ó, é assim, a gente tem muito a criticar a dublagem. Eu não critico, eu acho o trabalho, assim, bom, esforçado dos caras pra caramba, meu irmão. Você dublar... Porém, pros dubladores que possam ouvir o que a gente tá falando, é que você perde muito conteúdo. Que foi lá longe, tu acha que o dublador vai ouvir a gente, essa merda? Quem sabe, pô. Mas, pô, eu acho que a gente perde muito conteúdo quando a gente, principalmente nesse filme do Batman. A voz do Bane não tem como dublar. Não tem como dublar, mano. Cara, tá, perde muito. Nossa. Cara, aquela sequência inicial, eu recomendo que você seja assistido em Max, né? Tem que ter o privilégio de assistir Max. Cara, tudo treme, bicho, tudo treme. A voz do cara é estranha, esquisita. Ela não é assustadora, ela é esquisita. Rapidinho, deixa eu só dar uma dica aqui pra alguém que esteja ouvindo, se alguém estiver ouvindo isso. Apesar de que é capaz de ninguém ouvir isso antes de ver o filme, né? Mas se você quiser parar por aqui e ver, pare, porque vai ser cheio de spoiler essa porcaria. Spoiler até o fim. Vai ser agora só spoilertização. A gente vai contar tudo. Então é isso aí. Então continua falando aí. Para ver o filme. Cara, assista em Max, pelo menos alguma vez na vida, algum filme em Max, mas a sequência de abertura do Batman, que ela remete lá, 007, é perfeita. É perfeita. Eu vi muita gente falando que ela não é tão boa quanto a do Coringa assaltando o banco. Vá pro cacete. Não, é melhor, pô. Até porque tá no avião, tá? Cara, a cena é loucura pura, cara. E você no IMAX treme tudo e, cara, o cara solta umas frases sensacionais do Firehouse! Muito foda. E você escuta o sarcasmo do cara, ele vai debochando, cara, do que tá acontecendo. Tipo, você tô cagando e andando, cara. Você vai morrer, beleza. Eu tô falando bem. Cara, uma cena é essa, né? Olha. Fala uma cena aí, Alexandre. Pô, não tem como. A melhor cena do filme é a cena que o Bane quebra a coluna do Batman. Não quebra a coluna, né? Ali ele não quebra. Danifica a coluna, né? Danifica bastante a coluna. A melhor coisa dessa cena foi a falta de trilha sonora. Exato. Você ouviu o puro som porrada, da pancadaria e do gemido porrada. De dor. Os senhores estão ouvindo agora a nossa fã em bozice. Então, né? Só aí, tudo calado, só uma porrada. Cara, tem aquela cena que o Ben tá dando soco no Batman, aí o Batman cai e se levanta, sobe aquela escadinha, dá aquele gritinho. Tipo assim, desanimado, vamos ver quem grita mais alto. Só faltava o Ben fazer também. O Batman preparando a guarda é muito, muito maneiro, porque é aquilo, mano. É aquilo que é o Batman, que é o cara é real, o cara não é um cara que voa mesmo, o cara é real, o cara preparando a guarda pra tentar bater no Bane. E sim, sem condição nenhuma, né, cara? O cara tá todo ferrado, o cara. Depois de anos sendo Batman, você tá todo triturado. Até porque ele passou anos parado, foram 8 anos, não é isso? 7. Eu acho que no filme ele fala 7 anos. É mais ou menos entre 7 anos. Pô, 7 anos parado, tal, sumido. Tanto o Bruce quanto o Batman sumido da E10. O Batman vira um eremita, né? O Bruce Wayne vira um eremita lá. Ninguém... É uma inspiração do Howard Hicks, né? Do quem não assistiu. Quem assistiu o Aviador talvez sinta até aquela referência do Daggett, né? Que é o cara lá, o milionário que tá disputando com o Bruce Wayne, que ele fala, chega na hora e fala, não, o Bruce Wayne tá com unhas gigantes e fazendo xixi. Ah, eu vi. Coisa de leite, em vidros de leite. É uma referência ao Howard Hicks. Quem viu o Aviador, por exemplo, vai sacar a referência ali naquele momento. Mas aí, Alexandre, conta pra gente a história do filme aí, de maneira geral. Dá uma visão ampla da história. Pô, a visão ampla. Eu acho o filme é muito bom, como a de todos nós já dissemos. Eu acho o final da trilogia, assim, bom, porém a gente tem aquela vontade dele não ter aparecido no final. Eu acho que a trama é boa, apesar dos furos no roteiro mesmo. Alguns furos que também passam despercebidos também. Eu senti, assim, eu não quis ler nenhuma crítica pra eu expressar. E com a mente aberta também não, mas esse verme desse Davi aqui na nossa frente, ele leu todas as críticas e todos os spoilers. Ele foi lá já sabendo de tudo. Não, eu também não li, nem sequer eu não vi. Eu não sabia que ia rolar a cena da coluna. Não sabia. Na cena mais óbvia de todas. Não sabia. Eu pensei que... O Ben ia estar lá, mas não ia ter a cena tipo mais assim, clássica. Olha, o filme, ele é uma homenagem aos quadrinhos. É, nesse filme você não vai sentir aquele tom realista, um pouquinho mais pé no chão, mais sombrio dos outros filmes. Aqui você tem um Ben que ele é quase um ser sobrenatural mesmo. Ele levanta o Batman com a mão só, ele pega o Batman pelo pescoço, levanta ele com a mão só e sai caminhando mesmo. Sem dó nem piedade. Você no final que ele quebra lá, quebra a parede. Com um soco, e, meu pô, amigo. Cara, rápido pra cacete, só sequência. Pum, pum, pum, pum, pum. A luta é muito real, a luta é muito legal. Entendeu? Então tem essa coisa das histórias em quadrinho e na minha opinião, muito bem-vinda nesse filme, que é uma homenagem não ao Batman, mas a quem curte quadrinho, quem curte esse tipo de história. E aquela questão que a gente falou do Nolan e o governo americano, ela fica bem, entre aspas, bem explícita mais nesse filme do que no filme anterior. Até porque passa o presidente falando de terrorismo, não sei o quê. Se bem que o governo aí é meio bundão, né? Falando, nós estamos com vocês. Mas aí passa o uso. Porque os caras estão ferrados, né? Os caras estão na ilha presos, né? E não tem como sair porque senão explode tudo. Davi, fala aí a inspiração desse filme. Cara, onde você acha que veio a inspiração desse filme? Não, olha, eu vou falar primeiro o que o Nolan disse, né? O Nolan se inspirou lá no livro do Um Conto de Duas Cidades. O nome do autor agora eu esqueci. É o mesmo cara que escreveu um conto de Natal. Que conta a história lá da Revolução Francesa. Uma família vai para a Inglaterra e o cara vê lá a França se destruindo durante a Revolução. Aí ele volta para a França. Se eu não me engano, até a carta que o Gary Oldman lê no final, eu acho que é do livro, entendeu? Desse livro, eu tô chutando, não tenho certeza porque eu não li esse livro. É um conto de duas cidades, eu até procurei, mas eu não consegui encontrar. É a inspiração básica para o roteiro, que é uma cidade que vai se destruindo enquanto há uma revolução lá no meio. Mas em quadrinhos ele dá uma pincelada um pouquinho de cada coisa. Você tem Batman Cataclismo, A Queda do Morcego, Terra de Ninguém e Cavaleiro das Trevas, entendeu? Tem lá um pouquinho. E tem também o da Terra 2 lá, que era o Batman clássico, que é quando o Batman casa com a mulher gata, se aposenta, deixa o Robin se tornar o Batman. Ele tem uma filha com uma mulher gata que é a caçadora, entendeu? E é a inspiração. Então o Batman vai ficar com a mulher gata no final. Oi! O Batman, depois desse filme, o Batman não vai virar gay nunca nos quadrinhos. Esse bando de abelha aí fica essas o cara pega duas mulheres, maluco! O cara pegou a filha do Ra's al Ghul e pegou a mulher gata. Só falava que era uma maravilha. A moto do Batman é um ponto alto do filme. Oi, só falou, ficou uma coisa bem fetiche. Foi uma coisa bem fetiche. Mulher gato na bota na moto do Batman. Um ponto altíssimo do filme. Altíssimo mesmo. super, o Benny também roubou muito a cena, porque e o peso que o Benny tinha nas costas de ser o próximo vilão do Batman após o Coringa era o peso do... Ah, o Tom Hardy, né, que ele fez o... trabalhou com o Nolan no Inception, né, a origem. É um nome tosco, diga-se passagem por nome, é uma tradução tosca. É, inserção para origem. Ele trabalhou, o Tom Hardy trabalhou nesse filme, trabalhou no Guerreiro, trabalhou também no Bronson, né, que é um filme que é um prisioneiro... Tom Hardy é quem ele é no, na origem? A origem é o cara que muda de forma, ele vira até o Tom Berenger na hora que ele vai lá, que ele começa a dar conselho com o Cillian Murphy. É um cabeludo. A origem é ótimo. O Leonardo DiCaprio vai contratar ele, ele vai pula da sacada do prédio lá. Aí ele fica zoando o Joseph Gordon-Levitt no filme. Ah, tá. Aquele baixinho, Tom Hardy é baixinho. Tom Hardy tem 1,70m, o Christian Bale. Aquele Christian cara Bale, é o metro... da origem, maluco. É o... Tá tão bombado, mano. O veneno que ele fica sugando lá é bom mesmo. Caraca, o Venom. Não, é, e tipo, outra coisa, né? O cara é baixinho, bicho. Ele é baixinho, ele tem 1,70m. O Christian Bale, segundo a notícia que eu vi, ele tá entre 1,84m. Pode falar que você viu no MDM. Não, foi no MDM não. Eu vi numa notícia. MDM eu... é o. É. No IMDB, sei lá. IMDB, eu não tenho certeza se foi lá não. Ele tem mais ou menos 1,83m, 1,84m, até que dá um Batman de bom tamanho, porque quando ele veste a armadura, ele fica por volta de 1,88m. Então ele fica num tamanho legal, que o Batman dos quadrinhos fica aí algo em torno de 1,90m, mas sendo muito fanboy, né? Tem que ser razoável. Acho que esse filme você não dá vontade do filme acabar, porque o filme... Não tá de acabar nunca, mano. E realmente o filme, a gente vai ter com certeza nos boxes da vida aí pra tirar dinheiro da gente. Versão estendida. Uma versão bastante estendida. Você tava falando com o Davi antes de chegar, sabe uma coisa que poderia ter aumentado o tempo do filme? Várias coisas. Não, várias coisas, fora os buracos do roteiro, pra preencher e tal, mas as cenas de caos, que liberta todos os presos, aí passa uma cena rápida, eles invadindo as casas, batendo as pessoas. Essa cena é muito forte, né? Podia ter sido um pouquinho mais longa, mostrar mais o caos mesmo, uma coisa caótica, todo mundo correndo pelas ruas, e coquetel molotov voando, e gente invadindo casas, e batendo velhinhas. Mas essa é uma das melhores cenas. Uma coisa bem coringa mesmo, anarquia. É, isso que eu acabei de falar, eu acho que infelizmente ainda faltou uma presença do Coringa em Gotham quando tava tudo no caos, cara. Até o Espantalho apareceu lá como juiz, cara. Aparecia assim, o Coringa cairia como uma luva naquela Gotham totalmente caótica. Fora de controle. Seria... Cara, ia ser sensacional, cara. Mas o Benny, ele se saiu muito bem, porque... Ah, é foda, você fazer um filme com o peso que você tem de fazer um inimigo do mesmo nível que o Coringa, com a atuação que o Coringa teve no filme anterior, é difícil pra caramba. É muito difícil. E o cara foi muito bom mesmo. O cara foi... E olha que nos quadrinhos o Ben, ele nem é essas coisas todas, né? Não, é um personagem bem mequetrefe mesmo. Ele foi criado aqui, só pra vender gibi mesmo. Imitando o Venom do Homem-Aranha, né? Não, e veio mesmo só porque veio depois de outra saga mequetrefe, que é a Morte do Super-Homem, que vendeu bem, os caras fizeram essa saga, que é uma mega saga que se perde no meio com inúmeros gibis e acaba de maneira tosca. É, cara, mesmo que meu Deus, foi arrastado demais, cara. Eu pulei algumas edições lá, tinha cena. Acho que todos os vilões do Batman Mechatreff, os piores apareceram na queda do morcego. É, não, é. Pô, Chapeleiro Maluco, cara. Quem conhece Chapeleiro Maluco? Não, ele apareceu. Chapeleiro Maluco é um clássico. É, meio clássico, mas é que tá. Aí vai o Charada, aí vai o Chapeleiro, aí vem mais não sei o quê. O Espantalho aparece rapidamente também. Cara, foi arrastado essa saga pra caramba. Teve uma certa lógica dizer que ele, o Batman, ficou vários dias sem dormir, todo quebrado, pra poder chegar Bane e o Bane quebrar ele. Mas é que não foi arrastado. Tipo assim, é muito tosco aquilo ali, porque para pensar. O Bane do quadrinho, ele é um luteador, né? Ele tem visual de lutador de... Até a máscara dele é de multi-lucha. É, daqueles lutadores de telecatch mexicano. E o cara quer matar o Batman. Espantem-se, leitores, ouvintes. Por que o cara tem medo de morcego? Aí ele vai pra terapia, ele vai pra terapia. Minha terapia é matar um morcego humano. Simples assim. Eu mato um morcego e o cara com medo. Que merda de história, cara. A merda mesmo. Você se lembra que o Bane apareceu naquele filme do Senhor Frio? Ah, não lembro disso não. É, lembra não. Do filme Senhor Frio? Que o Bane aparece lá. Do Hulk, não, o cara é o homem das cavernas. Não, tipo assim, ele entra um líquido nele, ele vai e infla. Ele infla, é ar pressurizado. Muito escroto, muito escroto. Ele chega a ser pior do que o Ben dos quadrinhos. Cara, aquilo ali é ridículo. Nada daquele filme funciona, cara. Nada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos discutir passo a passo o roteiro do filme. Vamos primeiro pela abertura que a gente já falou, né? Que a abertura do filme é no avião. E depois começa ali com na festa. Eu gostei pra caramba da cena do avião, só que eu acho que no final, acho que o efeito especial ficou um pouco caído quando ele sai do avião. Apesar de ser uma cena muito difícil de fazer, eu acho que daqui uns 2, 3 anos, quando a gente rever o filme, a gente vai sentir uma queda legal ali naquela cena, principalmente no finalzinho do avião. Depois que o avião cai, que ele já tá amarrado, que o avião cai. Eu não achei muito bem feito não, aquilo ali. Pelo filme, pelo status. É bem na parte que o avião cai mesmo, porque o resto foi tudo feito real, sabe? Antes daquilo ali, a cena é muito boa. Até a parte que o avião ele tomba e o vento quebra as asas. Então, o finalzinho mesmo, quando ele sai do avião, apesar de ser uma cena muito difícil de se fazer... Porque o resto da cena foi gravado sem dublê, os caras tudo amarrados, sabe, né? Dentro do negócio de um pedaço de avião virado mesmo, passo abaixo, tal, tal. Aí depois, como ele tá falando na parte que o avião cai, aquele é computação gráfica. Então eu achei um pouquinho fraco ali. Mas é boa, continua sendo muito boa a apresentação. Alguns pequenos defeitos até somem no filme. Não, com certeza. Avançando pra próxima cena, que é a cena lá do... Tem o comissário Gordon falando sobre o Harvey Dent, que está sendo uma cena importante, porque ali mostra ele pegando o discurso que o Benny vai usar depois, né? Ele bota o discurso no paletó dele, né? Ali naquela cena a gente é apresentado a Selina Kyle, que consegue roubar o cofre do Bruce Wayne. Bruce Wayne, né? Selina Kyle. Que tá, eu gosto de muito bem representada, né? Muito bem representada. Fala aí, Harrison. Fala aí, Harrison, dessa sequência ali daquela apresentação até na hora que a Selina e o Bruce batem um papinho rápido na hora que ela... Dá uma pernada nele. Como é que a cena começa? A cena começa com ela fingindo de garçonete, né? Garçonete. Aí o Alfred... Foi meio coincidência nessa parte, cara. O Alfred falou pra ela guardar um negócio lá não sei aonde. O que deu a entender ali é que ela tomou o lugar da mulher, entendeu? Ela deve ter tomado o lugar da mulher que tava pra chefiar. Chefiar as empregadas. Isso, tava lá no buffet, ela tomou o lugar dela, entrou como se fosse a pessoa. E na hora que o Alfred mandou, provavelmente devia ser uma pessoa de confiança, isso é lógico, a gente tá acrescentando aqui, ela foi e se meteu lá no meio. Pô, a Selina, ela estava indo lá no cofre do Bruce para pegar as digitais deles para poder vender lá para a Liga das Sombras. Aí, aproveitando que ela tá lá, aproveita em bala, né, faz um roubo, né? Pega lá as pérolas que foram roubadas no primeiro filme da mãe dele, que era de que foi de grande importância emocional nele. E uma ligação entre o filme que a gente já comentou aqui, que é a Origem, e essa cena, é o que ela busca, que é a ficha limpa, que é a mesma coisa que o Leonardo DiCaprio busca. Tá aí. Sem contar que... A maior parte dos personagens ali, dos atores ali, foram da Origem, né, cara? Teve o... Joseph Gordon-Levitt. O Levitt, teve o Tom o Hardy. Alfred, teve também, o Alfred. Que é o Michael Caine, o Tom Hardy. É a Marion Chata Cotillard, embora muito bonita. Também tava lá. E se você levar em consideração o Begins, até o Ra's al Ghul falsificado tá na Origem. Ra's al Ghul falsificado lá do fake lá do Begins, tá na Origem também. Ele gosta de trabalhar com um grupinho dele, né? E o Espantalho, o cinema... O Espantalho também, que era o cara lá da empresa, da corporação lá da Origem. Aí eu achei bacana essa cena, na hora que ela tipo assim, o Bruce chega lá e, tipo, ele fala, não, o meu cofre, que era inviolável, está misteriosamente aberto. Ela vai lá, com aquela cara de inocente, daqui a pouco ela muda a feição dela, que tu percebe já que ela é uma vagaba. Ela, ups, você não bateria numa mulher, né? Cara, muito bom. Pô, a cena, a primeira aparição do Batman, cara, foi espetacular, cara. Que eles estão no carro e as luzes dão aquela quedinha e o policial mais velho fala assim pro mais novo, cara, se prepara pro maior show que você já vai ver na sua vida. Essa frase foi tirada do Cavaleiro das Trevas, o gibi. O Cavaleiro das Trevas retorna do Frank Miller. Que é justamente quando o Batman reaparece, aí um policial mais novo, tipo, fica meio que impressionado, cara. Pô, se prepara que você vai ver um espetáculo hoje, cara. O imbecil já dá um tiro na porra da arma do Batman. Aí o olhar do Batman é extremamente... Tipo assim, quem é você, seu velho? Sua mosca? Não, e a cena que os carros da polícia estão chegando, que fazem um circo em volta dele, que ele tá lá mexendo no computadorzinho, igual o Alain falou, ele olha meio que assim, Só ali com o pitaco que nenhuma cidade do mundo tem a quantidade de carros que o Eduardo não tem. Aí é que tá pra ficar por pra isso. Não, aí é que tá. E eu tava falando com o Davi antes. Foi meio com uma forçação de barra. Não, aí é que tá. Dessa forçação eu gostei. Tipo, 20 mil carros, formando aquela bola azul pra ser vista do espaço. Atrás tinha de baixo. Um engarrafamento de São Paulo ali. É, pra, isso. A cidade tava azul. Mas uma coisa pra ser forçação de barra, já que essa forçação eu não gostei, que é a cena que tá todo mundo cerca ele e do nada o Batman pega a moto, dá um tirinho no carro, aí tem a rampinha, ele vai sair correndo, pula a rampa e já tá livre de toda a PC, de todos os caras que estão ao redor dele, né? Tipo assim, poderia ter se pipocado ali mesmo, né? Não, mas aí ele não poderia porque eles querem ele preso, não é? É, tá, é o Batman, eles querem minha marca, mas pô, qual é o risco, né, cara? Certo. Pô, e não, e a alegria do cara, daquele ajudante lá do. Não, do outro policial lá que foi meio que traíram, enfim, alegria, vou pegar ele, mano. Eu acho que pela idiotice daquele policial que era o chefe, tinha que morrer. Ele não teria que morrer, ele teria que ter alguma ligação. Morreu, né? Ele teria que ter alguma ligação, assim, numa versão estendida, só pra ele não ficar tão imbecil como ele foi no filme. Assim, eu fiz tudo de propósito para que as pessoas não atrapalhassem os planos. Existe gente babaca também, mano. Não, cara, eu acho que aquilo ali representa desde o próprio poder. Você vê a cena no final também, na hora que o cara detona a ponta, os caras são estúpidos mesmo. Por que ele não quis prender os bandidos? Porque se ele prendesse o Batman, ele teria muito mais destaque, né? E ele, principalmente sabendo que o Gordon ia ser demitido na primavera, então até pô. Já pensou, cara? Ele prendeu o Batman. Quem vai ser o novo chefe da polícia? E o Gotham tava com milhares de presos devido ao status de uma pessoa que conseguiu fazer uma lei, que era o Revidante. Então, imagina ele prender o assassino da Revidante. Então aquilo ali pra mim foi bem. Pô, teve uma coisa ali que foi uma coisa intricando a outra. É bem FDP mesmo, mas é bem a realidade mesmo, né? Pelo menos assim. Mais próximo, o cara vai prender um bandidinho perto de chinelo, vai prender o Batman. E essa cena, inclusive, vem antes da cena da bolsa, né? Bolsa de valores, que eles entram lá pra terminar de ferrar com o Bruce Wayne. É interessante até acho que eu vi isso no MDM, que o cara faz a comparação desse Batman, principalmente com a queda do Murdock. A queda do Murdock, o rei do crime, detona o Murdock de tudo quanto é forma, né? O Murdock é rico, o Murdock fica pobre, ele quebra ele emocionalmente, depois dá uns cacetes nele também. Nesse Câmara das Trevas também acontece isso. Os caras entram lá na bolsa pra ferrar com eles de tudo quanto é forma. Ele vai ficar pobre mesmo. Batman depois ele não tem nem. Perde até o carro dele, né? E a luz da casa é cortada. A luz da casa é cortada, coisa meio. Traz. O cara deve ter ficado miserável do miserável, porque o cara com o dinheiro que ele tinha, acabar assim, mesmo com a transação, ele não tinha nenhuma propriedade, nem nada, foi tudo mesmo. Sem contar que ele nem pensa no futuro, né? Porque ele não tinha mais nenhum móvel, nome de laranja. É. Caraca, a cena que o Bane tá falando com a população lá que ele vai libertar os presos, não sei o quê. Agora vocês estão por conta própria, não sei o quê. Pô, cena incrível aquela dali, cara. Ele fala, vocês não queriam ser independentes? Negócio meio assim. Aquilo ali é incrível também, cara. A cena do estádio também eu acho muito bacana, né? A hora que ele pega lá e fala, explica o que é aquilo ali. Aquilo ali é uma bomba nuclear, que é a única pessoa que pode desarmar. Sou eu. Isso aí, ó. Legal, muito bom. Quebra a cabeça do cara, pescoço do cara ali. Ficou muito maneiro. Lembrou o começo daquele seriado que veio logo depois de Lost, que foi o melhor seriadozinho depois de Lost, que agora eu não vou lembrar o nome, que era... Flash for Lost, não? Era alguma coisa com isso. Pô, tu não passava na Warner, agora eu não vou lembrar. Mas que todo mundo desligava o tempo, eu vou lembrar. Todo mundo ficava desmaiado. Flash for Lost, pô. É esse. Os caras davam uma quedinha, davam um apagão e quando voltava... Eu achei a história muito boa, só que acho que os caras tinha potencial, não. A história tinha potencial, mas foi estragada. Estragaram a coisa do... Voltando a falar do Batman. Tem uma sequência que é o que todo mundo esperava, que era o sonho nerd, né? A porradaria entre o Bane e o Batman. E aí, o que vocês acharam? Cara, foi o ponto alto do filme. Foi o ponto alto. Que nem eu já falei, ele dando porrada nesse sem trilha sonora, sem nada, deixando aquele som cru de soco e de gemido do Batman. E pra fechar com chave de ouro, pra, ao delírio de todos os fanboys e todos os nerds, ele levanta o Batman e quebra ele no joelho que, dele. O que é melhor que não tem aquela paradinha assim, algo extremamente sutil. Não é algo que ele ficou a câmera de baixo pra cima esperando ali um tempão pra todo mundo raciocinar e ver que era do. Não, foi algo natural. Ele meteu uma porrada no Batman e olha lá, pega, ele levanta e acabou. Tá com a vértebra lá toda. Se encaixou bem, ficou bem. É o ponto alto do filme, aquela cena ali. Onde é. Cara, a cena final também, que tem depois daquela pancadaria que o Ben joga o Batman dentro daquela casa lá, tal, tal. E a filha do Ra's al Ghul aparece, fala que ela é filha do Ra's al Ghul, que esfaqueia ele e tal, tal. E ela começa a explicar a história dela. Vocês perceberam? Desceu uma lágrima dos olhos do Bane, cara. Aquilo ali foi surpreendente, meu Deus do céu. Porque assim, meu Deus. Porque ali era o que, assim, todo ponto fraco de todos os vilões, que é o amor por alguém. Ou não, na verdade é o ponto fraco de todos os homens. Mas a relação deles ali, eu acho que não era nem de amante. Não era nem minha mãe, é uma coisa mais. Pai e filho, pai talvez. Pai e filho mesmo, cara. Coisa. Tinha que ser engraçado porque o Tom Hardy é mais novo que a Marion, né? Mas o. Mas é um milagre do cinema, mas ficou bacana. Você viu a lágrima dele, aquela tensão, a lágrima escorrendo pelaquela máscara dele. Ficou bacana, mas assim. Ela teria que ter morrido naquela porra daquele porradeiro lá no poço. Né? Porque a quantidade de pessoas que bateram nele lá, ele conseguiu salvar ela. É, tem que ir, né? Ah, de repente eles só espancaram. Não, mas é que tá, eles espancaram ele pra cacete e deixaram a cara dele todos. O que aconteceu com a boca dele? Não mostra, tava toda desfigurada. Sei que ele ficou todo desfigurado aí. O médico foi tentar ajeitar, não conseguiu, deixou o cara sentindo dor pra cima. Deixou o cara deixando sentir dor, que é onde entra a parada da máscara. Que aquilo ali, no quadrinho é o Venom, que deixa ele forte. Ali tava servindo quase como uma endorfina, né? Uma morfina. Morfina, pra tirar a dor dele. Tanto é que no começo o cara fala assim: se eu tirar a sua máscara, vai doer? Aí ele vai. Uma coisa assim, vai muito em você. Ou seja, aquilo ali era como fosse morfina lá pra aliviar a anestesia. Anestésico dele. Legal, cara. Gostei dessa maneira como eles trabalharam bem, né? Embora, tipo assim, algumas considerações precisam ser feitas. Ali o Nolan também, ele brinca com a questão do desmistificar também essa coisa que ele criou no segundo filme, que é o vilão sinistrão, entendeu? Aquele grande vilão, o maior de todos os vilões. Aqui não tem isso, entendeu? O Cavaleiro das Trevas ressurge. Não vá procurando um grande vilão, não adianta nem comparar com o Coringa, não tem por que comparar. Totalmente diferente. É outra coisa, é outra dinâmica. Aqui é um terrorista mesmo, que ele tem um plano bem específico, o objetivo dele é claro, muito embora seja meio bizarro, aquela questão dele falar que ele vai devolver a questão ao povo, vai querer fazer o povo brigar, quando o que ele está fazendo já não é amedrontar o povo, né? Com a bomba atômica, não tem como o pessoal querer ter o poder de volta. Mas também é meio aquele negócio do Ra's al Ghul, né? É hora de espalhar a palavra é pânico. Ou seja, antes de destruir tudo, ele queria transformar o povo num pânico, né? Espalhar o pânico. Mas aí, vamos lá, rodada aí. A rodada pra fechar, cena? Cena. A cena da briga que ele quebra. Não, não, não, não. Não, essa não, não, é muito... pode ser essa. Não pode ser essa. É porque a maioria já disse que então é melhor tá. Cena. Então a cena que o Alfred fala pro Bruce, que tá lá aquela tomada de câmera, longe de mim falar de parte técnica, mas a parte onde o Batman tá encostado na parede, que o Bruce tá encostado na parede. Parecendo um carro com aquela boca. Todo torto, todo suado, chorando, meio que chorando, o Alfred vai falar: e se tivesse havido uma carta dizendo que a Rachel não queria ficar com você, tinha preferido outro? Aquela cena foi emocionante pra caraca, porque destrinchou todas as emoções, todos os sentimentos que foram deixados por causa da estrela, né? E a relação de pai e filho ali... pai e filho tá muito mais forte ali, emocionante. Ele tá tão preocupado com a saúde, com a vida do Bruce, que ele jogou na cara mesmo. Olha só, ela não te queria, você tá todo errado, tá com falsas esperanças, você devia ter seguido pra frente. Jogou na cara, ele tava tão preocupado que jogou na cara a pior verdade possível pra ele. Então se eu for escolher uma cena ali, já que rodada final, é aquela cena que o Bruce tá lá chorando, todo suado, todo engonçado. Cara, E sua nota? Minha nota pro filme? É. Cara, 9,5. Alexandre, cena aí. Acho que a volta do Batman, né? Será uma boa cena, entendeu? Quando ele volta e... A volta triunfal é uma boa cena, mas com certeza essas duas cenas que a gente citou são um ponto alto mesmo do filme. E ponto alto de chega a ultrapassar o filme, ponto alto do cinema. Acho que é um ótimo ano. Fala, Davi! Nota. 0 a 10? 0 a 10? Cara, eu queria ver a versão estendida antes da nota. Pra ver se... Mas você não vai ver a versão estendida agora, depois você mas vai. Sem a versão estendida, eu vou dar 9. 9. É, cara, eu vou dizer aqui, a cena final lá, na hora que ele pega a bomba, a cena ela tem alguns erros, assim. É, questão ali da bomba explodindo, ele não para pra dar uma beijoca na mulher gato. Sua boca é tão gostosa, ele, Homem-Aranha. Ele ainda conta pro Alfred quem ele é, mas a cena é bacana, a cena... Pro Alfred não, pro... Pro Gordon, quem ele é. A cena é bacana, a cena... Pra mim, na verdade, na hora que começa o pau cantar entre os policiais e o bandido, até a hora que sobe as letrinhas, o filme é perfeito. Ele chega ao ápice ali de maneira muito interessante, como o Nolan ele consegue casar as imagens, tudo ao mesmo tempo, misturar tudo, mostrar várias narrativas ao mesmo tempo, sem deixar a peteca cair. E o nego diz que aquela cena lá que ele vai pegando a bomba é cafona, que não emociona. Pra mim, vai todo mundo pra casa. Super-herói. Vai todo mundo pra casa do cacete, a cena é boa. Você herói. Vê a nave. É o que indo... é de mais herói. É, você vê a cena. Sacrifício. A nave indo lá pra baixo e o troço explode. O morcego. Nota 10. 10. Ninguém falou do Robin, cara. O Robin aparece no filme. É, o Robin é mais um presente do Nolan pro. Cara, pro homenagem pro total, mano. É, as duas coisas que eu queria falar do filme que é. Tomara que não. As duas não. Ah, vamos supor que sejam as duas. Os buracos no filme, tomara que eles sejam preenchidos em versões estendidas. E outra coisa que eu queria que acontecesse foi o Batman ele continuar só que com o mentor. Que ele tivesse acontecido alguma coisa para que ele não... Do Robin no final. É, ele tivesse com a coluna ferrada, igual ele apareceu como no Batman do futuro, por exemplo. Exato, porque a história do Batman do futuro é boa, assim, pro personagem, pra preservação do personagem. Dele se continuar como mentor de alguém que continue protegendo a alguma cidade como ele protegia. Tomara que isso aconteça, tomara que não haja outros Batmans, assim como o Homem-Aranha, o Fantástico Homem-Aranha. É, eu pessoalmente acho que o filme concluiu legal, até estava conversando isso com o Harrison antes de a gente começar o podcast, que o Bruce Wayne ele tem uma relação muito forte de pai e filho com o Alfred, né, depois que os pais dele morreram, mas o Batman, ele nessa trilogia do Nolan, que ela pode ser descrita como uma graphic novel, como o Érico Borgo lá do Omelete comentou, a graphic novel do Nolan, a gente pode descrever que o Batman é literalmente o filho do Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, ele fala no primeiro filme, né, quando ele é interpretado pelo Leonense, que o Ra's al Ghul é imortal. Mas ele é imortal não porque tem o Poço de Lázaro, onde ele entra lá e revive, ou fica mais jovem, ou mais forte. Ele é imortal porque aquilo ali vai passando de geração em geração. E vai passando por merecedor. O novo Ra's al Ghul vai manter a chama acesa, não necessariamente sendo filho, mas alguém que mereça o cargo. Talvez naquele filme ali, no primeiro Batman e Begins, talvez ele quisesse preparar o Bruce Wayne até para ser o novo Ra's al Ghul. Então, eu acredito nisso. E que, nesse sentido, o terceiro filme, ele casa muito bem. Porque o Bruce Wayne meio que prepara o John Blake pra ser o novo Batman. Ele vai dando as dicas, ele vai falando, ó, você não pode usar seu rosto, tem que usar a máscara, porque isso é simbólico, isso é maior do que um ser humano. E mais uma consideração final breve, eu vou fazer uma referência ao final do Cavaleiro das Trevas. Quando o Bruce Wayne fala que, às vezes, a pessoa precisa mais do que a verdade. Eu ouvi muita gente falando que o Bruce Wayne morre no final por causa da bomba atômica. Por causa que é de 4 megatons, então a distância de 10 km, raio de 10 km de destruição. E que seria impossível ele sobreviver. Mas ele era o Batman. Por que, que o Nolan dá todas as evidências que ele viveu? Um motivo simples. É porque no mundo onde você tem tanta crueldade, e até aquela crueldade mesmo do cara entrar atirando em todo mundo lá no cinema, lógico que ele não pensava nisso, e tantos outros problemas... Como você viu, o Heath Ledger morrer de maneira estúpida, você viu tanta crueldade, tanta tristeza, ele meio que brenda o público dizendo o seguinte, ó, você sabe que isso é impossível. Você sabe que se isso fosse verdade, jamais aconteceria. A nave tinha piloto automático, ele jogou a nave, se jogou da nada. Mas vocês merecem coisa melhor. Vocês merecem ter sua fé recompensada. Ah, muito bom. Enxergar. Nós que estamos assistindo o filme merecemos ter a fé recompensada. É. Acreditar que o herói, no final das contas, sai vivo e sai com a mocinha. Mesmo vocês sabendo que isso é possível. Não, é muito bom esse pensamento da frase ser aplicada para os espectadores. Mas eu não acho impossível ele ter sobrevivido. Tá, também não acho não, pô. Cara, a nave tinha tudo automático. Eu acho a última tomada do Batman mesmo, com máscara tudo, eu acho que fica bem claro, porque você, se você rever, não dá nenhuma impressão que ele tá dentro de uma nave. Mesmo a parte de trás. E o Lucius, ele fala, o piloto automático é pra ser usado. Exato, aquilo ali não falou de... Porque eu fiquei esperando ele usar o piloto automático até o final. Se ele não usou, ele usou naquela hora. E eu acho que e é também um gancho muito bom dele ter ficado com a minha suposta ideia de isso acontecer, ele ficar com alguma sequela por causa da proximidade da explosão. Alguma coisa assim. Ele quer ver o Bruce Wayne ferrado de qualquer jeito. Eu quero um filme preservado, não quero outra sessão de Batman. Eu acho até que daria pra seguir, por exemplo, o Batman, ele tem inimigos excepcionais. Tem a Era Venenosa, tem o Senhor Frio, tem o Pinguim, tem o Charada, tem o Coringa que pode retornar com o novo Batman. Então você imaginar um Batman com o John Blake com todos esses personagens, ainda com a namorada nova, a Vic Bailey, pô, cara, ia ser bacana pra caramba você ver um Batman inseguro, despreparado, caindo na porrada com os caras, levando porrada, porque seria um Batman sem o treinamento que o Bruce Wayne teve. Então seria legal, cara, legal mesmo ver esse Batman nesse novo universo. No gibi, o Batman sempre será Bruce Wayne, mas no cinema, talvez o universo possa ser expandido. É isso aí. Então é bem por aí mesmo. E era um consenso que todos nós não queríamos que ele aparecesse na final. Eu acho que... Devia ter ficado um negócio meio que a origem. Ele recompensou os fãs. A gente viu até que o pessoal aplaudindo, porque o pessoal acaba se emocionando. Porque ninguém, no fundo, por melhor que você diga que o final é o herói morrendo, mas ninguém quer ver o herói morrer. Quem não viu o Coração Valente, na hora que vê os amigos dele lá no coisa, imaginando que ali os caras vão dar umas flechadas nos bandidos, vão pegar o William Wallace, meter ele no cavalo e sair correndo pra vitória pra depois eles derrotarem a Inglaterra, mesmo sabendo que isso nunca aconteceu. Quem não quis ali que o William Wallace escapasse no final? Mas todo mundo sabe que ele morrendo é muito mais emocionante. Entendeu? Então é assim, o público sabe, mas no fundo, ele tem a esperança. Ele quer mais do que a verdade, entendeu? Ele quer uma coisa maior do que a verdade. E o cinema, ainda bem, sempre nos brinda com isso. Vamos indicar só um filme aí essa semana. Indica um filme aí, Davi. Cavaleiro das Trevas ressurge. Mas além do Cavaleiro das Trevas ressurge, você vê no cinema, entendeu? Se você já viu, vê de novo. Lê Cavaleiro das Trevas... O Retorno, do Frank Miller. Cara, veja o Cavaleiro das Trevas ressurge, tipo assim, umas 5 ou 6 ou 7 vezes, porque eu quero ver Vingadores e o Homem-Aranha chupando, maluco. E aí, cara, tem alguma dica? Tipo, pessoal, um livro aí? Livro, filme, disco? Pô, livro, A Gota de Sangue. Muito bom, do cara que eu sou fã, que é o Demetrio Maior. Leiam, escutem ele, pensem no que ele fala. A linha, o raciocínio que ele tem é extremamente tênue com o que as pessoas acham que ele pensa, mas ele não pensa isso. O cara é extremamente inteligente e que tem a visão que as pessoas deveriam ter da nossa atualidade. Uma Gota de Sangue, Editora Contexto. Nossa, que não põe nada, que não põe um centavo no nosso... Cara, quanto é que a Editora Contexto pagou pra você ficar falando o nome da Editora Contexto? Não posso falar. Que Editora Contexto? Deve ter rolado algum jabá e vai ficar o tempo todo repetindo o nome quando entrou no contexto. Não, eu repeti uma vez e fiz uma lavagem cerebral em você para repetir várias Inception, outras. Então tá, entrou no contexto. Ele enfiou essa ideia. Como diria o Change, atrás de você. Então, eu vou indicar agora. Cara, um livro que é antigo pra cacete, mas eu vou indicar. A Bíblia? Não, é o segundo melhor livro da história da humanidade. Maquiavel, O Príncipe. Leiam esse livro. Leia esse livro, como você manipular as pessoas. Ele ensina, lê o manual de todo bom político. Como sacanear social. O próximo. Diária social. Manipulação, meu irmão. É isso aí. Então é isso aí. Fecha essa bagaça e... Tchau! Todo um pra cá do cacete. Fui! Fui! Fui! Eu não quero matar você!